Esta é a Rádio Espaço Livre AM. ZYK 722, 720 kHz. Transmitindo em ondas médias para Olímpia e região. Estúdios e transmissores localizados na rua David Oliveira, 830A, Olímpia, São Paulo. Bom dia, Olímpia. Chegou a hora de cantar e agradecer ao sol de um novo dia. Está no ar, Espaço Sertanejo. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, vim pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não ver senão bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só me pensem, que encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me em tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Bom dia! É um prazer estar em sua companhia.